Alto que você puder e diga: Senhor, Senhor, todos os dias eu escolherei te louvar. Com meu coração eu direi aleluia. Pela manhã eu me levantarei e declararei a tua palavra que diz: este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei e me regozijarei nele. Dê um brado de aleluia.